controle de tomador 8700. Já estabilizado? Tá, automatismo, ILS. Só de aproximação, ILS. Chame a torre em 18, decimal 62. 18, decimal 62. 9081, enche a informação Romeu, posição 8, autorização Guarulhos. O voo 9081 aguarda a coordenação. Perdão. O TAM 3662 direção no baixo, a posição confirmada será 060. 3662, possivelmente posição 05, vai ficar atento ao sinalizador, parte 3. A posição está a 05, TAM 3662. Ainda não tem fim no 05. Aguarde só um minutinho que já deve estar chegando, a gente vai informar quem para ele. O solo salvador da 3662, seria a rebota 05? 5, pátio 3, a Infraero acabou de modificar. É, por gentileza, ingresse aí à esquerda e fica atento aos sinalizadores, ok? Desculpe aí, mas é que infelizmente aqui o pessoal informa a gente em cima da hora só. Tudo bem, esquerda pátio 5, tá 3662. Gol 9081, é o ponto cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita. Saída da EL, letra FRID, via pêndulo 16. Após Mike Uniforme, Kilo Delta Índia, após conforme rota. Controle Salvador, PR 120, decimal 8. Transponder 5450. 360 autorizado, decolada 10 da EL, Leda, Brilho, Pesolô, no meia. Depois conforme rota, 5450 é o transponder, 1208 é o controle. O 9081 no contagiante está correto, uma pronta se tiver questionamento. Chamará. O Xenem é 310, estou autorizando o táxi via Alfa, Juliette, para a posição 06 do Pátio 1. Alfa, Juliette, 06, a posição 310. Saturno Composita, tá? 3858. 3858, compete a aproximação, chame torre 18-6. 18-6, boa. 096, me corrigindo. 096, vista para 2014, livre LS, chama estabilizado. 2014, autorizado, XP, reporte estabilizado, valor 096. Frequência livre, Guardião, 07, chame no retorno ao Salvador. Guardião. Livre, chame no retorno, Guardião 07. Salvador, 3858, livrou a pista. 58, sou autorizado a táxi via Alfa Juliette para o pátio 1, posição 03. Táxi autorizado Alfa Juliette, posição 03, 3858. 9081, posição 8 por dispensamento. 9081, está autorizado, chama para um táxi. Chama um táxi para 9081. 1096, compete aproximação LS, chame torre 18 do 62. 18 também, agora 090. Táxi Gol 9081 com 187 a bordo, 3 horas e 55, alterno Galeão. Poderia fumar 3 e 45? 3 horas e 55, 355. Gente, 355, está autorizado o táxi, parte 1, táxi da Índia, ponte de espera do 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro 10, 14. Parte 1, Índia, ponte de espera do 10, 18,6, 10, 14, ajuste o 10, 13. Patrulha, Guardião 07. Prossiga. Regressão de Ondina agora, no litoral 510. Gente, informa através do passe do Sul, Guardião 07. Comandou, Gol 9096, livrou passagem. 0096, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, posição 541, 0090. Controle, o Guardião 07 já cruzou Pitu Açu. 07, chame a torre em 18612Z. Bem, cuidado. Salvador, boa noite, passarei 22243. Passarei 224, assino identificação, a chegada na malha, chamo para descida. Chama a liberada descida, passarei. Controle, Salvador, o 35218. No ponto ideal, descida. Trip 5218, assino identificação, a chegada Mari. Desça para o 050. 050, dessa chegada Mari, 5218. Qual a velocidade? Sente. Número 7, boa, identifique, desce até o 040, chegada bom. É 9081, que cruza 1400. Cruza 9081, contato radar na decolagem, sub mantenho 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 2000 Leda, 360. Para 1-7, qual a velocidade? 7. Para 1-7, reduza para 250 nós. 5218, vou na proa de TAP. Trip 5218, vou na proa de TAP. Trip 5218. 5218, na sua. Foi na proa de TAP. Desça para 3000, ajustado 1014. 5218, desça para 3000, na proa de TAP, 1014. 310, João Azenco, Sierra Romeo, 350 Recife, está pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, decolada 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, via Truísque 58. Controle Salvador, opere 1-2-0, decimal 8, transponder 5472. Lê 310, cotejamento está correto, chão pronto para o espectacionamento. Salvador 9081, autoriza bloque? No centro Recife autoriza pro de bloco. Pro de bloco, 981. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge. Via Alpes 1-0, após o SMAP, após o Luvitor, após o Barbacena, após o conforme roda. Controle Salvador, pere 1-2-0, decimal 8, transponder 5466. 35136, assim, obrigado. Decola da missão 0, curva direita, saída da Euleda Bridge. 208 controle, 466 transponder para o voo 1973. 1973, via Alpes 1-0, após SMAP, ECO, Sierra, Mike, Alfa, Papá, após Lúvito, após Barbacena e após conforme roda. Ok, Alpes 1-0, SMAP, só isso aqui que eu vou lhe cotejar o resto aqui, tá? Lúvito, Lúvito, Barbacena, depois conforme o plano, voo 1973. O 973, cotejamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Para 2224, reduza para 2109. VIP 5218, interceptando e avistando. 5218, comprando de aproximação LF, chame a torre Salvador, em 118.612. Gente, grato, boa. Agora 17 livre LF, desce para 2.000 pés, permanece 1014 no altímetro, chame estabilizado. Para 2.000 pés, sai 2224, desce para 3.000, ajustado 1014. 3.014, passarela. Gostaria do 2224, reduzir para 1709. Vai seguir um Learjet 35, aproximando-se da final de 10 milhas da cabeceira 10, porém já é bastante reduzido, com 740 agora de ground speed. Gente, eu estou passando a redução para 170 nós. Estabilizado no localizador agora, 1-7. Agora no 7, compete a aproximação ali, chama a torre 1862. Chama a torre 186 agora, 1-7. 2224, mil metros para 2.000, chama estabilizado. Permanece 1014 no altímetro. 114 para 2.000, para 2.000. Já sobre a Michigan. Camarão. No 973 vai iniciar de imediato? De imediato. No 973 o... Rapaz, o finger já retirou o finger? Já. Tá ok, então tá autorizado só pra iniciar. Tipo 2 no 8, não me escuta? 324, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 118, decimal 612. Alô Salvador, Golo 090. Confirme, gentileza? Gol 1096, autorização Fortaleza, nível 410, com a informação, Romeu. Quase minuto pra sua cópia. Quase. Vai lá, dá pra na guardia 07. Através do portão 5, chame lá para prosseguir, 19, corrigindo, 6310. É, através do 5. Então, nos 7 táxis autorizados via Alfa e Delta. Na Delta vai manter posição e aguardar para o cruzamento da pista. À direita, em Alfa. Ponto de espera, chame 286, ajustado na 094. Alfa, ponto de espera, chame 6310, vai seguir o Boeing à frente. Ponto de espera, chame 286, ajuste na 094. O Boeing à frente, chame 6310, 284. Se livre, chame no retorno. Guará, só mais alguns instantes já vou liberar. Estou com mais um tráfego aí para pouso na 110, é o tráfego da Força Aérea também, P3. Tem que ele pousar, já vou te liberar por parte de autoridade, porque ele já está lá curtíssimo. Aguarde só mais alguns instantes. 2224. Passarelo 2224, táxi autorizado Alfa Juliette para o 4-3. Alfa Juliette, passarelo. Zero nove meia, Taramisco, tá? Zero nove meia, prossiga. Nove meia, por gente, confirme. Eu tenho um pré-atualizado, nível de voo 370. A senhora aceita ou aguarda a recoordenação? 370. Autorizado Fortaleza 370, via Pêzulu 19. Subida Momo Froti, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceiro no zero, o código 5504 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, Apesulo 19. Executa Momo Froti, decolando ao 10, curva na esquerda. 5504 no código, 1208 é o controle. Vamos 096 na posição 5. 096, correto? Só para pushback para mim. Tá preparado. Guarauno 7, autorizado ingresso na pista 10, prosseguindo até o pátio militar, pátio de autoridade, corrigindo. Sete, informe pista livre. Olimpo 03, reposte na Delta, autorizado táxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Guarau no 7 liberou a pista? Entendi. Salvador, Felipe 5296, cliente da Romeu, possível polinação do nível 150 Cajú. Positivo, copia. Controle ao 35216, cliente da Romeu, possível coordenação do 150 Aracaju. Com certeza, aguarde um minutinho que eu vou coordenar, 150 Aracaju. Vem chamar a do push. Boa noite, é o 973. O 973, boa noite. Contato radar, meu colégio, suba 360, posso cruzar em 2000, Violeta. Ok, a 360 para 2000, Leda, eu vou no 973. O Chané, 6303, na escuta. Salvador, boa noite, 6303. 6303 da Oxané. Identificação, desça para o 40040, chegada bom. Voo 1040 na bomba. Olha, guardião 07, regressão na Joanina. 07 para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre em 18, decimal 62. Olimpo 03, autorizado cruzamento, posso estacionar frequência livre. O nosso E3 pro de bridge. Escuta, tenha paciência, aguarde. Confirme. 973. Seria bom motor, tio? Afirmo. Chegou a intercortar a sua mensagem, controle. Confirmo sim. Mantenha escuta, tenha paciência e aguarde essa possibilidade de voar direto para a bridge. Copiei. Só tentando entender. Ok. Aguardando. Agora o nosso E3. Palma 2, chamei 6310. Chané 6310, contato radar da colagem, sub motel 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, Chané. Colo 973. Na escuta, colo 973. Conseguimos a pro de bridge pro senhor, vou direto. Bem, que autorizado a pro de bridge, colo 973, muito obrigado. Via Golf 677, o Caracajó subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5505 e o controle no 208. Autorizado Salvador Aracaju, 150 Golf 677, Porto Caju, o controle 1208, 5505, 352, 16. Correto, chama para posicionamento. Gente, grata. Então 3858, pronto, cópia. Afirmativo, senhora, pronto, cópia. Fortaleza aprovada, nível de voo 370, via peso 19. Momo Frotia, subida, primeira curva esquerda, após a decolagem cabeceira 10. Código 5475, controle 1208. Fortaleza aprovada, 370. decola da cabeceira 10, vai curvar à esquerda, vamos frotir, interceptar Brasil 19. O transponder 5475, controle 120, decimal 8, 3258, posição 03. 8, cotejamento correto, chama para o prospeccionamento. Chamará. Salo Goron 096, boa estacionamento no 5. No 5, autorizado, chama para início táxi 096. Ele passa o táxi, Goron 096. Lima Hotel Tango, boa noite, transporte enfermo. Está autorizado, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo é o 380. A rota, Upper Zulu no 6, BHZ Trive, após direto para Papai João Romeu e após conforme a rota do plano. O a subida será Gael, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 17, código transponder 5454 e o controle em 120, decimal 8. Então, estou confirmando após Leda, a posição é a Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Hotel Tango, cotejamento correto, confirmando transporte de enfermo, livre acionamento, me confirme isso por gentileza, Pati PLB. Sim, fiente, informe PLB junto à torre, chame a mesma em 18, meia dúzia, Lima Hotel Tango, bom voo. Passa nível 60, chama o centro Recife, frequência 12251, alterna 13325, boa viagem. 251, 3325, grato, boa noite. Alfa, ponto de espera, chame 2286, azul, fórmula 095. Ele está aqui, partilha Alfa, ponto de espera da 018, 1015, 096, boa. Após pelo, pode prosseguir no procedimento? Positivo, após pelo, desça para 2000 pés, estou o Chemiton 05, informe no localizador. Tomarei aí no localizador 63. Janeiro 6310, passa nível 160, chame centro Recife, frequência 12545, alterno 3350, boa viagem. 255, 335, o seu nome é 6310, boa.